Presidente Bolsonaro, eu não votei no senhor e não me arrependo. O senhor perdeu para o senhor mesmo. E tem uma coisa, eu sou uma brasileira que não torço contra o governo. Não votei, não torço contra, porque não sou burra. Eu sei que se torcer contra, eu estou torcendo contra o meu país. Agora, meu pai sempre me dizia, que meu avô já dizia para ele, quem quer respeito se dá. E o senhor não está se dando respeito. O senhor precisa respeitar o povo nordestino. Respeite o Maranhão, hein? E vou lhe dizer outra coisa. O senhor tem medo de facada, tem medo de tiro, mas o senhor precisa ter medo do pensamento. O pensamento é uma força. Pense em mais de 30 milhões de nordestinos pensando contra o senhor. Isso não é bom. Comece a nos respeitar. Respeite o povo brasileiro. Está no ar. Moqueca Marrom de Siri. Viva Alcione, essa meia hora. Alcione cantando e músicas que remetem à voz dessa brilhante artista brasileira. Rádio Campeche, 98.3. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Y la voz tan tierna de mi bien amado. Como um dia atrás do outro, tenho essa virtude de esperar. Ah, eu sou maneira, sou de trato e sou faceira. Sou flor que não se cheira. É melhor se prevenir pra não cair. Sou mulher que encara um desacato. Se eu não devolver no ato, tem meu coração pra suportar essa implosão que abalou meus alicerces de mulher, mas a minha construção é forte. Sou madeira. Faço o vento que fizer. Nada como um dia atrás do outro. Tenho essa virtude

Amigo, que ironia desta vida, você chora na avenida pro meu povo se alegrar. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Absurdo, mas você me escuta bem mais que os amigos lá do bar. Não deixa que a dor mais me machuque, pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto e começo a cantar. Meu surdo, bato forte no seu coro, só escuto este teu choro, que os aplausos vêm pra consolar. Meu surdo, velho amigo e companheiro da avenida e de terreiro, de roda de samba e de solidão. Amigo, que ironia desta vida, você chora na avenida pro meu povo se alegrar. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Vamos receber aí os mulheres. Um abraço. Agora, Alcione com Marcelo D2, Menor Abandonado. 98.3. O homem que anda à procura da batida perfeita, mas ele sabe. Marcelo D2. Comunitária. Nossa Senhora. Pedrinho da Flor, Andaraí. Me dê a mão, eu preciso de você. Seu coração, sei que pode entender que o calçadão é meu lar, meu precipício, mesmo sendo um sacrifício. Faça alguma coisa pra me socorrer. Eu não quero ser manchete em jornal, e pop na TV. Se eu ficar por aqui, o que eu vou conseguir? Mais tarde será um mal pra você. Ser escravo do vício, ofício do mal, nem ser um profissional na arte de furtar. Canta aí! Quero estudar, me formar, ter um lar pra viver e apagar essa má impressão que em mim você vive. Tite à procura de comida, à noite um lugar pra dormir, carrega no corpo ferido e ainda consegue sorrir. Dizer que o nosso país não vai mal, porque o povo ainda faz carnaval. Mas os pequenos e mal amados não, não compartilham da sua visão, a tristeza no seu coração. Vivem à margem do nosso país, assaltando e ferindo quem passa, tentam gritar do seu jeito infeliz, que o país o deixou na desgraça. Não, ser escravo do vício, ofício do mal, nem ser um profissional na arte de furtar. Comigo. Quero.

começou. De lá pra cá foi só sofrer, foi só chorar, ao relembrar como tudo acabou. Somente sombras foi o que do amor restou. Somente sombras foi o que do amor restou. Não sei bem por que eu regressei àquele velho apartamento. Eu só sei que o meu tormento começou. De lá pra cá foi só sofrer, foi só chorar, ao relembrar como tudo acabou. Somente sombras foi o que do amor restou. Somente sombras foi o que do amor restou. Um ninho abandonado, que triste visão. Onde existe o amor, só resta a solidão, solidão. No mesmo quarto, mesmo armário, mesmo quadro na parede, e a desordem sobre a cama, onde matamos nossa sede. E eis então toda a razão da minha dor. Somente sombras foi o que restou do amor. É. E eis então toda a razão da minha dor. Somente sombras foi o que restou do amor. Não sei bem por que eu regressei aquele velho apartamento. Eu só sei que meu tormento começou. De lá pra cá foi só sofrer, foi só chorar, ao relembrar como tudo acabou. Somente sombras foi o que do amor restou. Somente sombras foi o que do amor restou. Um ninho abandonado, que triste visão. Sobre a cama, onde matamos nossa sede. E eis então toda a razão da minha dor. Somente sombras foi o que restou do amor. E eis então toda a razão da minha dor. Somente sombras foi o que restou do amor. Queca de Siri, a Rádio Campeche. Ai, insensato destino, pra quê tanta desilusão no meu viver? Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez e conseguir. Fui desprezado e magoado por alguém que abordou meu coração, coração. Fui desprezado e magoado por alguém que abordou meu coração. Ô, destino, destino, por que fazes assim? Com alguém que me ame de verdade. Ô, oh, destino, destino, destino, não me fazes assim. Tenha pena de mim, tenha pena de mim. Veja bem, não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder viver num mar de felicidade com alguém. Será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. crescer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. Não se abater, não se abater. Só se entregar, oh, a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo a sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo a sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. Este foi o lado A. Vai ao ar pela sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Domingo, das 11 ao meio-dia, tem o repetido. Neste domingo haverá programa. Neste programa, de homenageamos ao senhor. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, depois do depoimento dela, sobre junto com meu samba, feliz. Entrego a quem merece. Graças à vida, eu vou. Pode esperar com Marina Della Riva. No meio do povo espião, o surdo com Calbi a Peixoto. Perdendo, ganhando, melhor abandonado com Alcione, Marcelo D2. Gostoso Veneno, Ney Lopes, Martinho da Vila. Deixa o sambista é mais novo, Lopes e o Wilson Moreira. O meu pedido mas, final. Maravilhosa voz da senhora. Depois, Luciana Mello cantando com Alcione, somente sombras. E aí, Amarrom sozinha, com sensato destino e conselho. Não deixa o samba morrer. Quando estamos ouvindo, não deixa o samba morrer. Com Alcione e Roberto Leal. De samba pra gente samba. Não deixa o samba morrer. E vamos abrir o segundo lado do programa, o lado B, com mais uma releitura de uma música que ficou conhecida na voz de Alcione, Estranha Loucura, com Maíra Freitas. Depois da Natânia, tá? Arroba Muqueca Siri no Instagram, no Facebook, Muqueca Siri, arroba gmail.com. E-mail pra mandar material pra gente.

nas ideias dou um trato. Dou pros leque, dou pras mana. Corpo louco, like, a gente ganha. Dou uns beijos, uns abraçaços. Demorou, bora orgasmo. 4:20, tô precisando. Tiro a zica e saio andando. Tô na rua, um rolê. E o coração não para de bater. Fumaça na lata, rainha do espaço. Sou a buceta, não o caralho. LGBT, Q e V, X, Z, A, B, C do amor. Pode crer, eu dou, eu dou. Eu dou. Agora o Daí José. As Bahias e a Cozinha Mineira. Você pediu? Agora chupa! Bem dizer tudo de novo. dia um cabeludo falou: não importa os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante do que ele. Essa frase vive no cabelo encoracolado das cuca maravilhosa, mas se perdeu no labirinto do pensamento poluído por falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo, vim olhar pelo meu povo. O amor é importante, vim dizer tudo de novo. Logo, vim a ensinar meu povo que o amor é importante. Vim dizer tudo de novo. Um é largo, outro é magrelo. Um é verde, outro é marrom. Eles têm algo em comum. Uma coisa habitual. Para fugir do inimigo, eles mudam visual. Se escondem muito bem, o bicho fora e o bicho pau. Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem, o bicho folha e o bicho pau. Quando sente uma ameaça, bicho folha até faz graça. Ele imita a folha seca, solta as patas e despenca. E do jeito que cai fica, escapando da encrenca. Se escondem muito bem, o bicho folha e o bicho pau. Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem, o bicho folha e o bicho pau. Com bicho pau não é diferente, ele disfarça muito bem. Se o inimigo está por perto, ele balança bem lento. Bicho pau é muito esperto, mas parece um galho ao vento. Se escondem muito bem, o bicho folha e o bicho pau. Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem, o bicho folha e o bicho pau. Fofo folha, pau, pau, pau. Fofo folha, pau, pau, pau. Fofo folha, pau, pau, pau. Se escondem muito bem. Um abraço pro Zé, ouvindo na Cova Funda. Onde anda meu amor? Que passa com que amor? Ficou cansado, bateu asas e voou. Mentira, mentira. Perdona-me, por favor. Perdoa, meu amor. Estou perdida, arrependida, chorando de amor. Mentira, bicho feio, no meio do salão. sai fora do compasso, perde passo, perde pé, pisando no calo, caloteira que ela é, destrói a fé do homem e o coração da mulher. Mentira, mentira, onde ando, meu amor? Que passa com minha amor? Ficou cansado, bateu asas e voou. Mentira, mentira, perdona-me, por favor. Que passa com meu amor? Estou perdida, arrepentida, llorando de amor. Mentiras como piedra en el jardín de nuestro amor. Mentiras como hiedra que en tu cuello se enredó. Va sofocando corazones por doquier. Al hombre lo hace débil y destruye a la mujer. Una mentira casi me mató y a mi corazón lo destrozó. Nunca más yo voy a mentir. No te quiero hacer sufrir. Que nuestro amor no se podrá morir. Que nuestro amor no se podrá morir. Mentira. Claro que não, a gente já tentou mais do que já devia. E eu gastei até as forças que nem tinha. Sofri por não ouvir a minha intuição. Você se foi, represa que arrebenta no meu coração. Você se foi, represa que arrebenta no meu coração. Você se foi, represa que arrebenta no meu coração. Você se foi, e feito um cupim roeu minha madeira. E feito chuva forte quebrou minha telha. E feito bebedeira me deixou no chão. A solidão vem como um vento frio trazendo a tempestade. E quando sai a raiva, entra essa vontade de até talvez haver reconciliação. foi só decepção. É claro que não, a gente já tentou mais do que já devia. Eu gastei até as forças que nem tinha, sofri por não ouvir a minha intuição. Você se foi, represa que arrebenta no meu coração. Você se foi, represa que arrebenta no meu coração. Você se foi, represa que arrebenta no meu coração. Você se foi, represa que arrebenta no meu coração. Nossa solidariedade ao povo pernambucano. Agora Arnaldo Antunes e Marisa Monte, Cultura. O girino é o peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é pasto do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é um pouquinho mais novo. A galinha é um pouquinho do ovo. A bateria do meu celular nunca acaba, porque não tenho. E se tivesse não teria, porque aqui na rua não tem tomada. Não pego o avião como você. Não tenho Mac, não tenho PC. Eu sei que você me olha e não me vê. Eu sou quase um fantasma e eu não tenho RG. Eu tenho um amor à Florinda que me ama, me beija e transa comigo no chão. Nossa cama é feita de jornal e papelão. Tem flores desenhadas com pedaços de carvão. Não tem um hotel cinco estrelas, mas olha no céu, tem um trilhão. Eu e a Florinda fazemos amor com a luta constelação. Eu sou mendigo, mas eu tenho nome, eu me chamo Sebastião. Passa andando do lado, me olha, me cheira e finge que não vê. Na Cracolândia tem muito mendigo que já foi doutor. Agora troca de tudo, a pedra de craque pelo cobertor. Eu e a Florinda não entramos nessa, eu vou explicar, vou falar pro senhor. Preferimos a droga da vida, sentindo a dor, a tristeza e o amor. Luciano Melo com Marina Lima, pra ver o caos. Eu tô quebrando tudo que é pra ver o caos. Eu tô desconsolado e descontente. Eu tô com tanta raiva, eu tô rangendo os dentes. Eu tô rangendo os dentes. Roubando a senha pra passar a força e quase convertido a imprudência. Eu tô chutando a porta, eu tô enchendo o pente. Eu tô enchendo o pente. Tô trazendo papo pro esboço. Eu tô me ensaiando pro ataque. Eu tô pensando quieto. Só pra ver o fogo e quase convencido da façanha. Eu tô riscando a chama, eu tô abrindo o gás. Ah, eu vou abrir o gás. Tô trazendo papo pro esboço. Eu tô me ensaiando pro ataque. Eu tô pensando quieto. Eu tô escorrendo. Ver o fogo e quase convencido da façanha. Eu tô tô riscando a chama, eu tô abrindo o gás. Eu tô abrindo o gás. Eu tô trazendo o papo pro esboço. Eu tô me ensaiando pro ataque. Eu tô pensando quieto. Foi o Moqueca, que vai ao arco número de 172. Graças a la vida. No primeiro que me tanto, lado do programa, homenageamos Alcione. No segundo rolou Maíra Freitas, Estranha Loucura, Eu Dou, Ana Canas, Chumbo Grosso, Odair José e As Baianas. As Bahias e a Cozinha Mineira, Patufu, Todos Estão Surdos com as Crianças, Bicho Folha e Bicho Pau, Palavra Cantada, Mentira com Bia Krieger e Marcelo Ruiz, Represa com Mariana Aidar, lançamento também com Marina Della Riva, colou lá na frente, Arnaldo Antunes com Marisa Monte, Cultura, Mendigo, André Abujanra, Luciano Melo e Marina Lima com Pra Ver o Caos. Nos despedimos com Alcione de novo. Tenham todos uma excelente semana, paz, saúde, sorte, trabalho, satisfações, orgasmos, luta, força. Beijos e abraços. Saudações rubro-negras, apesar de tudo. Vamos agradecer a vida que a Deus está provado, não dá certo. Temos milênios para provar que não dá certo. O mundo é uma conta que não fecha. Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades de charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ellos distingo dicha de quebranto, los dos materiales que formo mi canto. Y el canto de ustedes, que es mi propio canto. Y el canto de todos, que es el mismo canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Moqueca de Siri.